Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Te